Vamos continuar falando de amor. E essa era a nossa voz pra vocês. Não dá mais. Sei que te errei, me dê a chance ao próximo provar que eu odeio. Não dá mais. Sei que te errei, mas eu te juro, não foi por mal. O amor desse machuquei. Não volto atrás. Quebrou de um coração tão lindo, não pode existir tanta mágoa. Sofri demais. Quando o amor é verdadeiro, perdoa, esqueça tudo, meu amor vem pra mim. Não te amo mais. Estou aqui pra te pedir pra agora é tarde demais. Não sei o que fazer sem teu amor. Só você me traz a paz. É você, amor, que quero. O teu cheiro me atrai. Em que eu vejo, me liberto. Os seus olhos são lindos demais. Te amar é como a força de um vento que vem de um furacão. É como um belo filho pela primeira vez. Só em pensar te juro, amor, me desespero. Viver em outro mundo que não seja o seu. Ai, eu não vou conseguir. Pra sempre eu vou te amar. Pra sempre eu vou. Se você é vida, sei como viver. Eu te vou transmissar. E estarei com vida, mas sem o teu coração. Sem o teu amor, vou viver por aí. Como um amor de sempre. Mas eu te darei. Te daria.